Aí, fala seu nome. William. Por que você mora na rua? Por causa do meu padrasto. O que ele fazia com você? Me batia. O que você faz na rua? É, eu fico pedindo dinheiro. Uso droga. Que droga? Cola. Quantos anos você tem? 14. Estuda? Não, sim. Estudou já? Não. Aí, quando um banco quebra, privado ou do Estado, o governo tira milhões pra salvar o banco, morou, mano? E o meu povo aí, que tá tudo na rua. Já te ofereceram escola, casa pra você morar, comida? Não. Droga oferecem de monte? Sim. Você gosta de rap? Gosto. Você sente vontade de cantar rap? Tem. Já escreveu alguma letra? Não. Acho que o rap pode, sei lá, fazer você fazer um show, ganhar um dinheiro no futuro, você é novinho ainda. Pode. E a rua? O que a rua te oferece? A rua só oferece droga, crime. Não oferece nada, coisa legal, não oferece nada. Porque eu mesmo, o prefeito mesmo, se ele fosse prefeito, ele não tava deixando a gente aqui na rua. Ele tinha dado uma casa, um estudo pra nós. Não tinha deixado a gente aqui da rua jogado como a gente somos hoje. A minha música fala o que eu acabei de falar pra você aqui. Pede pra criança estudar, trabalhar, pede pras mães, não vai pensar só em ganhar dinheiro não. Se você trancar seu filho dentro de um barraco, dentro de uma favela, o seu filho ou vai pôr fogo dentro da sua casa, ou quem vai criar ele vai ser o crime. Então você tem que pensar nos seus filhos também. Não é pra bater não, é pra conversar com ele.